Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Canção preferida de Jan Wozner, a parte feminina do duo Y-Hawk, encontra-se no seu último trabalho, que se chama Shriek, serve precisamente para encerrar o mesmo, e chama-se Logic of Color, serve para dar o início a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá, sintam-se bem acolhidos aí desse lado, e continuamos com Owen Paulette, In Conflict. Thank you. penciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess passing around her feet, that it will never come again is what makes her life so sweet. Do you agree? What does it mean? There's a gap between what a man wants and what a man wants to see. The sun has set on me. Pontapé de saída para a primeira das duas horas de Orelha Extra com os White Hawk, depois Owen Ballet, o regresso em 2014 com este In Conflict. Ouvimos Song 4, 5 and 6 e vamos continuar com o texano Jason Heady. O seu mais recente trabalho chama-se Daylight / Dark e para hoje The Other Side of Abilene. Well, I've got a feeling you're feeling it now. I'm headed out for the highway. I ain't turning around across the county line to clear my head. And in the morning when you wake up alone, you may wonder if I'll ever get back home, back home. Well, I'll get back home, all in good time. But in the meantime, it's a long ride to the other side of Abilene. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. Robert Thurman fundou no final da década de 70 do século passado, os Non, com essa grande figura que é Boyd Rice, mas abandonou logo a seguir, depois da saída do primeiro single. Gravou este disco que se chama Beyond Painting em 1990, mas disco esse que só veria a luz do dia em 2010, através de uma edição muito limitada em CDR. É reeditado depois, em 2013, é precisamente o disco que por aqui temos, edição em vinil. Chama-se Beyond Painting, como dissemos, e rodou por aqui o tema Al-Qaeda, Robert Thurman. Dreams, and now Kate Lacy e os seus Mimicking Birds no mais recente Eons, desta vez Hal Lutz, e passamos para Todd Redman com a mais recente aventura de já há algum tempo, diga-se, os Dead Rider, novo trabalho Chills on Glass, desta vez o tema abertura New Eyes. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Meus velhos filhos, incomodei a carne aflita, com o arrepio a que chamam alma, e a luz com nome desconhecido, filhos vivos à força de dor e condição escrava, vivos como quem espera um dia para morrer mais, o mais depressa, o mais devagar, como sempre acontece a quem espera ainda. Poemas, diria eu, de rabo escondido com o gato de fora, ao vapor do verão no ar onde entram as pessoas, e os gatos misteriosamente dormem e acordam. E entre sono e vigília sonham acaso as suas gatarias. Poemas, como gatos sem casa, ao sabor uns dos outros, Estio e inverno afora no mundo libérrimo, dificílimo, gataria de poemas, sem dono e sem peixe certo, só a chuva e o bom tempo, e o amor e o ódio impetuosos uns aos outros, poemas quando se vai com a mão, e bufam e arranham logo. O poeta português Herberto Helder lançou bem recentemente um novo livro, chama-se A Morte Sem Mestre, livro esse que vem acompanhado de um CD com 5 poemas ditos pelo próprio. Começámos a divulgação desse CD semana passada e hoje chegou o segundo poema no alinhamento do disco, chama-se Meus Veros Filhos, em que mudei a carne aflita. Do livro A Morte Sem Mestre, Herberto Helder, na Orelha Extra. Hear the chant of my tormented soul. With pride, my flesh. Daniel e a sua aventura de já há algum tempo, The Soft Pink Truth, desta vez versões para temas de death metal no álbum recente que se intitula Why Do the Heat and Rage. Hoje ouvimos Satanic Black Devotion com a participação de Terence Hannum dos Locrian. Esta é ainda a primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, e vamos já de seguida entrar na nossa capela das aparições. O álbum de destaque desta vez é o disco editado em 1997, através da Matador Records, para a senhora Barbara Manning, íntima, por exemplo, do Ziol Atengo. Neste disco conta com a participação de Joey Burns e John Convertino em todos os temas, os dois Calexico, e o mesmo teve a produção de Craig Schumacher e Nick Luca, músicos ligados, por exemplo, aos Lamb Chop ou aos Giant Sand de Howie Galb, e há por aqui também a produção e a participação num dos temas de Jim O'Rourke. Chama-se 1212, para hoje vão soar Blood of Feeling e Rickety Tickety Tin, Barbara Manning. Slow down, catch your Advanced alien race. What do you expect? legs wrapped around each other. My cheek against my sister's, we were born like tangled vines. And we lived along the river, where the black clouds never linger, and the sunlight spread like honey through my sister's tiny hands. While picking sour apples in the wild waving grasses, sister stumbled in the briar and was bitten by a snake. Every creature cast a shadow under the sun's golden fingers. And as the sun sinks past the waving grass, some shadow I dragged along. Took to drinking bottles of cheap whiskey, and I staggered through the backwoods killing snakes with a sharpened stick. Oh, but still I heard her laughing in the wild waving grasses. Still her tiny hands went splashing at the river's sparkling shore. So I took my rusty gas can and an old iron shovel, and I set the woods to blaze and choked the river up with stones. Every creature cast a shadow under the sun's golden fingers. And as the sun sinks past the waving grass, some shadow I dragged along. Andrew Bird dar nova vida às canções da dupla The Handsome Family neste Things Are Really Great Here, Sort Of. Para hoje ouvimos My Sister's Tiny Hands. Reta final da primeira das duas partes de Orelha Extra. Tempo ainda para escutarmos a Soul Jazz Orchestra no mais recente Inner Fire. O tema desta vez vai ser a Goya. E depois o casal The Rails com o estreia Fair Warning. We'll be right back. purifica. E le tue suggeridas permettono di nascere sul carico. Para renascere a una vita di sabiduria más rica e más completa. Agoia! Agoia! Agoia! Agoia! Hermanos e hermanas, nuestro viaje comienza ahora. Recuerden que siempre tenemos que seguir el camino verdadero. Agoia, agoia, agoia, agoia. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Jovens Fraught de LA no estreia Patterns através da Lollipop e também da Burger Records a darem o início à segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, o tema que dá o título ao disco, precisamente Patterns. E vamos prosseguir com o regresso dos Angles, depois de Angle 6 e Angle 8, desta vez Angles 9. precisamente. São nove músicos agora, liderados por Martin Kukan e com o regresso do trompetista Magnus Bro. Novo disco este, através da portuguesa Glenn Feed, chama-se Injuries. Para hoje o tema Hetty Angles 9. Thank you. Yukon representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. I wanted, so it wasn't peace I found. I wouldn't stand for reason, and it never would sit down. The bird upon my shoulder has not one kind thing to say. My eyes on the sparrow, but she looks the other way. Carry on and me away. Hey, look alive, the end of days. And our very blood tastes like honey now. Our very blood tastes like honey. Mountain is the shadow of a hand. Tugging at the stubborn mule, now standing like a man. And twitching like the phantom limb of this whole countryside. Disappearing at the knees and breaking now our stride. Carry on and me away. Hey, of days. And our very blood tastes like honey now. Our very blood tastes like honey. Thank you. I want time and bread and wine, sugar and a spoon. I want for the hungry years to be swallowed by this room. I wait out your memory, now singing in the tree. I wait for one grave angel, I know she waits for me. Carry on me away. Hey, look alive, the end of days. And our very blood tastes like honey now. Our very blood tastes like honey. Hand me away. Hey, look alive, the end of days. And our very blood tastes like honey now. Our very blood tastes like honey. Volta o sempre excelente e muito subvalorizado Joe Henry. E um disco de Joe Henry é sempre muito acima da média. Trabalho de este ano chama-se Invisible Hour. Ouvimos Sparrow, segunda e última parte de Orelha Extra. E vamos prosseguir com a música mais alegre, aquela que se ouve lá pelas ruas de Bamako, no Mali. Balani Show Super Hits, Electronic Street Parties from Mali. Thank you. versão através da Sile Sounds, Balinese Show Super Hits, Electronic Street Parties from Mali, desta vez DJ Balani com o tema Bala e o destaque para o Balafone. Again to the door we entered in. No regrets, Mr. Dissident. I see, so now I know. I see. So now I know, 'cause I'm a ghost, I'm a gardener, and I'm lost in the room. I am lost with you. I'm lost. I'm a ghost of a gardener, my rose of thistle bloom. I pick them for you. Quiet now, let's go to rest on the bed of lilies I planted. Of course they didn't ache, but a fine bed they'll make. My dreams full of dirt in you. My dreams of dirt. Become the ground that send. The clouds were marveling. I don't know what you meant by them, but I will give you anything. When the prairie freezes over, I'll be gone again. And to the east where there's no grassland to dance with the wind. And to the east where the asphalt shivers under the wind. There are prayers that I utter in waking and don't even know the words. There are prayers that I utter in waking and don't even know the words. When the prairie freezes over, you'll be breaking down. Your best intentions strewn on your shoulder, hitch a lift back to town. Well, my remorse is useless, and I know that here it is again. So you stay sober, and I'll come over with a bottle of gin. And you stay sober, and I'll. Rachel Rise a conquistar mais alguns ouvidos neste seu terceiro longa duração, que se intitula Ghost of a Gardener. Ficamos com dois temas, Ghost e Mercy. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh, my God! See you. Thank you. são as Ho Ho Ai Ho Ho, lideradas por Yoshimi Piwi dos Boredoms, o mais recente Gamel, e não Atatawa, como chegámos por aqui a dizer. Destacámos desta vez Jesse Testa, orelha extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, sexta-feira à noite, e depois ao sábado cá em Portugal, na RUC, Rua e Castrense, também na Rádio Online Radio 23 e o podcast em orelhaextra.com. De seguida apresentamos por aqui o músico norte-americano com sede em Austin, no Texas, mas que edita através da editora de Bari, na Itália, Almost Halloween Time Records. É um single 7 polegadas, chama-se Weak Wines, e vamos ficar com os dois temas do lado A, Sentimental Spectres e Sparrow Spectres. L. Eugene Mette. Close the curtains on the morning, my nerves are sullen, the strings are swelling, and the drums are hounding like fog through the city. Sentimental specter. Bloodless esteem. Wines are weak. In the aisle, Lorenzo sound. And will find me. Like a bell every autumn. this is spring. And we don't have to say a thing. And all we want to do is go up in flames. Elliot Jean Matte do single Weak Wines, Sentimental Spectres e Sparrow Speaks. Assim é que está certo. It's time. Sueco Abdullah Rashim, do disco que se chama Unanimity, ouvimos Under This Wasted Sky e também disco em edição própria para os retro psych pop rockers Mystic Braves, chama-se Desert Island. We'll be right back. E estão feitas mais 2 horas de Orelha Extra. Terminamos com os Mystic Braves, Valley Rat, e ainda os Hundreds do mais recente Aftermath. Ficamos com Our Past. Tchau. Oh, pale, peel, only the jokes grow never old. Your wet hair catches a thunderbolt. Let's hark back together. I will never be late for that. Never behind and for that. Let's slow down, figure out how to talk to the lonely face. I never mind the homely days lasting. Should time be my brother? I wanna love you. I wanna feed you with poison like family.